Eu comi duas pedras de crack. No trap eu não repeto crack. Minha rima é tão explosiva, mais do que bomba no Iraque. Bombardeando seu ouvido, não mexe comigo. Eu não sou seu amigo, inimigo abatido. Missão tá concluída. Se eu não te matei na entrada, eu te mato na saída. Espancando o idoso, só pra minha diversão. Estocando meu gozo, só pra dar uma duração. Queijo é mó gostoso, ainda mais se for de pão. Não preciso de uma vaca ou de colocação. Acabei de chegar, mas eu já tô de saída. Minha rima é uma arma e eu sou bem suicida. Adoro mães solteiras ou até mesmo viúvas. Sempre querem um dinheiro e um tapinha na bunda. Eu sou meio judeu, mina gorda, eu tô foda. Mas o que que tem a ver? Não como carne de porco. Cheirando calcinha velha, cheirando cera de vela. Cheirando pó de canela, cheirando pescoço dela. Comendo carne de rato, comendo bolo de pato. Comendo espeto de gato, comendo cu de otário. Não vacila na minha frente, eu vou arrancar sua cara. 2 minutos de ação, tu tá no meu porta-mala. Uma pá e um saco preto, um homem e um segredo. No milharal de Natal, só fiquei com aquele dedo do meio.